consegui tipo ver livros. Algumas coisas. Normalmente. Está-se a ouvir. Está-se a ouvir o que estou a dizer. Está. Está, estão a ouvir lá. Isto é dali. Epá, foda-se. Estás a ouvir? Tu usas a roupa agora de casa. Tem lá calças e cenas boas. Mas que estão boedas grandes. Queres ver se gostas de alguma? Não voltei a. Cheira, pai, tenho que. Mano, tu sacos e sacos de roupa. Eu, tipo, comecei a ver que aquilo está tudo enorme. Ainda estou a ver. Mas sabes qual é o pior? Mas sabes que agora imagina isso aí em cima de uma mesa, Daniel, que não tenha sido envernizada. A mesa absorve a sociedade e já não consegues atirar. A minha mesa é uma tábua que não foi trabalhada. Aqui. Deixa-me lá dizer isto aqui que estavas a falar tipo do atrofiar isso. É pá, sério, pode ser mesmo uma adivinha isto. Eu já tinha reparado que quando o nome ouço, eu fico um poeta brilhante a falar. Tipo nos jogos. Quando estou a falar com as pessoas, quando não ouço a minha voz, eu às vezes ficava brilhante. Até no outro dia, foi que há dois dias atrás, vou ao Pampir comprar um maço de tabaco. Estava de fones e nem tirei para falar com ela a pedir o Marbós. Como não estava a ouvir, mano. Eu também fiquei indignado. Se uma cena assim, dá-me um LM. É, acontece. E o gajo, hã? E eu, tive de tirar o fone e dizer, dá-me um LM. Eu nunca ouvi. Tipo, a gaja ficou já com a na cara para mim. A gorda. Dá-me o nome dela. A Vânia, ok? Vibânia, a Vibânia. Não, tu já está cheio. Já está cheio. Já. O Jorge não é hipótese. O Jorge